Rebelo tá no lobo do safadão, fala de amor, menino. Escondida, mas é boa demais. Eu não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem teu corpo, tá difícil, deixa de falar. Eu vou fazer jejum de amor pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô atendendo. Porque não falei no seu ouvido as frases de amor que não falei no nosso comentou. Sentimento proibido, até parece impossível. Saber, eu necessito ter de volta o teu calor. Sua boca é minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo, tô sozinha. Sua boca é minha, domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo, tô sozinhas. Ai, ai, ai, boca minha. Sentimento proibido, até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o teu calor.